através do som. O monstro cresceu, se criou. Agora já era. Aí, fudeu. Diretamente do ponto mais alto desenhado, onde a falta do riso é o aviso prévio do palhaço. Onde o orgulho que se alimenta da vaidade termina em desprezo. Hoje o pilantra sem cabeça chorando serve de exemplo. O ódio é lapidado pelo coração ferido, no proceder de bandido psicótico aguerrido. Relance aterrorizante laçado pelo destino, locutor da face oculta do meu próprio raciocínio. Ser humano é soberbo, profano traiçoeiro, complexo ao extremo entre o amor e o dinheiro. Valores incompatíveis com a doutrina que nós prega. Scorpion sem trégua, meio de favela. Crueldade na frieza que habita na escuridão. O tombo do inimigo é a satisfação. O labirinto da morte é estreito e sombrio. Será que vale o sacrifício? Diz a etio. Adaptado ao submundo na câmara de tortura. Olhar de penitência na garra de fúria. Sentimento nobre é o terror primitivo. Eu seria um killer, infelizmente é impossível. Adaptado ao submundo na câmara de tortura. Olhar de penitência na garra de fúria. Sentimento nobre é o terror primitivo. Eu seria um killer, infelizmente é impossível. Quem falou que a dor do parto doeu mais que a notícia? Do flash a científica, o status da perícia no meu comando, doutor. É cirurgia laser. Você, puff, aqui não tem essa de café com leite. É só nos coração de pedra, PHD na guerra. Oi. Testa minha fé pra ver se nego gela. Desmilado e de lenço no aval aterrorizando. São Paulo é pobre, louco, zica. Game over pros fracos. Esquece os mandamentos que por ti foi fecundado. Afetado psicológico, raciocínio trágico. Eu oro e peço a Deus que ilumine o seu caminho e que não seja você o refém do seu destino. De colar de RR e tocar ninja, a cena é louca. Prepara a filmagem, câmera lenta, queima a roupa. Na premiação do Grammy tá garantido. Oscar da prateleira fixada no tiro. Adaptado ao submundo na câmara de tortura. Olhar de penitência na garra de fúria. Sentimento nobre é o terror primitivo. Eu seria um killer, infelizmente é impossível. Adaptado ao submundo na câmara de tortura. Olhar de penitência na garra de fúria. Sentimento nobre é o terror primitivo. Eu seria um killer, infelizmente é impossível. A estrada não tem fim, o ódio continua ileso. De olhos vendados, atravesso a ponte do meu próprio medo. Zóio de Tandera chora, treme, inveja, aponta o dedo. Só que antes de julgar, avalie seu próprio erro. De causa ao mal-estar quando a função tá reunida. Ou quando eu tô na pista, apetitoso com a família. Entre o céu e o inferno, caminhando como Deus permite. Sem revide, porque a nossa cota nós divide. A favela chora, infelizmente, e o mesmo motivo. A vitalidade em decadência por falta de auxílio. Sem camisa de força, chip no corpo, aciona a lua pra eu rajar. A força tática e vê se a coisa muda. Eu não tenho que castelar e deixar somente o sobrenome pro meu filho não se espelhar em lágrimas de sangue. Por isso vem o monstro na frieza que é quente de crueldade. Olho com o ABC sem espaço pra ultrapassagem.